quebrava o tamboeiro. Quem trabalhava comigo batia por desaforo, cortando meu corpo inteiro com um chicote de couro. Ao invés de libertar-me para morrer no cercado, meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador. Ao invés de libertar-me para morrer no cercado, meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador. Muito bem, ouvimos aí Boi de Carros, do autor Fenelon Dantas, do saudoso Fenelon Dantas, que faleceu mês passado, né? É o outro amigo cantando aí, tá bom? Pois é, Célio Raz, estamos por aqui, né, Celinha? Estamos por aqui na luta. Bom dia, Marcelo de Jandira e Dona Jandira, todos aí no Alto Santa Teresa. Cadê Evandro? Quanto é que tá você? Bom dia, seu João Bosco, no Alto Santa Teresa. O melhor bar da região é o bar do seu João Bosco, bar bem organizado, bar dos amigos. Bom dia, seu João Bosco e todos aí do Alto Santa Teresa, tá bom? Aqui em São Miguel. Nós vamos dizer mais uma vez, amanhã tem consulta de vista na Ótica Lavô e você que tá precisando fazer exame de vista na Ótica bem organizada, que trata bem o cliente com todo carinho, é a Ótica Lavô, é aqui vizinho da Difusora. De 7 da manhã até as 11 horas, você vai realizar exame de vista com o melhor médico do país, viu? Tá bom? Bom dia, seu Chico de Altomiro, na Lagoa dos Milhões, bom dia, viu? Bom dia, Chico Baiano, aí no Sítio Melo, também ouvindo a gente todos os dias. Falar na Lagoa dos Milhões, nós temos cantoria no dia 24 de novembro na Lagoa dos Milhões, no bar do nosso amigo Chico dos Santos, organização Chico dos Santos e Chico de Altomiro, tá certo? Cantoria com Chico Dias e a poetisa Lucinha Saraiva, tá certo? Vamos trazer mais canção, parceiro, já pega no ar aí que eu vou uns áudios aqui. Longe de você, querida, mas não chore se acaso sentir saudades de mim. Você tem quem lhe dê carinho a todo momento, e eu só tenho que me conformar que a vida é assim. Pra longe pra não ver seu rosto, nem sentir seu cheiro. Vou fantasiar as minhas noites de desilusão. Na distância, quem sabe eu consiga tirar do meu peito o vazio que você deixou no meu coração. Na distância, quem sabe eu consiga tirar do meu peito o vazio que você deixou no meu coração. Não posso mais olhar para o corpo que tanto abracei, desmaiando de amor nos braços de outra pessoa. Já cansei de fingir para o mundo que eu estou feliz, enganando a mim mesmo e dizendo que estou numa boa. Agora estampada em meu rosto a dor da saudade. Sou sou apenas um resto de homem, já quase no fim. Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Estampada em meu rosto a dor da saudade. Sou apenas um resto de homem, já quase no fim. Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade está morando a mais de 300 quilômetros de mim. Ouvimos aí mais uma linda canção, dessa feita na voz do poeta Charles Gomes. Bom dia, Graça, e bom dia, Margarida, aí na Mucunã, aqui de São Miguel. Bom dia ao poeta Luiz Justino, dona Dionísia. Bom dia a todos vocês aí da Mucunã, nossos amigos e amigas. Um bom dia especial para todos vocês. Meu amigo Rosivan, é o Matuto, lá de Pereira, bom dia. Bom dia a vocês aí do Chabocão, de toda a região. Nosso amigo Preto, nosso amigo Pretinho, bom dia. Aí no Carvão. Bom dia mais uma vez, Xavier e toda a família aí no sítio Serrinha dos Marinheiros, né? Um bom dia especial. Tá restando apenas 6 minutos. Nós vamos agora já encerrar o programa. Primeiro eu quero dizer mais uma vez que a Ótica Lavoura estará com o médico oculista amanhã. A Ótica Lavoura é patrocinadora do programa, paga muito bem, paga em dia. Bom dia, viu? Então amanhã, a partir das 7 horas até as 11, viu? Venham quanto antes marcar sua consulta. Bom dia, Kátia. Bom dia, dona Zenite. Nós vamos agora trazer a última de hoje. Alô, poeta Neto Bezerra. Com certeza já saiu para o trabalho nesse momento. Um bom dia para ele, um bom dia para a Daniela lá no Icó, né? A sua noiva. Bom dia para todos. Vamos trazer a última de hoje, né, poeta Francisco André? Amanhã tem mais canção com todos os amigos e amigas ligados na difusora de São Miguel AM. Até amanhã, se Deus quiser. Oh, mamãe, eu vivo triste por não mais olhar seu rosto. Quisera lhe ver em sonho pra não morrer de desgosto. Não há quem faça uma paz e minha cruz como é pedida, por ter perdido a pessoa que mais me zelou na vida. Oh, mamãe, a sua ausência eu achei muito ruim. Só a senhora sabia fazer as coisas pra mim. É difícil calcular o meu desgosto profundo. Filho sem mãe é o ente mais triste que tem no mundo. Oh, mamãe, nunca mais tive conselho na sua voz. A morte transforma tudo, Deus sabe, sabemos nós. Mamãe, aquela casinha foi a alegria da gente. Mas mas depois de sua morte ficou tudo diferente. Oh mamãe, eu tenho sogros e um pai que por mim chora. Nobres manos, lindos filhos, bons amigos toda hora. Tenho esposa que me zela e mais alguém que me adora. Mas ninguém tem a metade da bondade da senhora. Oh mamãe, a sua morte foi pra mim jamais comum. Se houver desgosto grande, esse para mim foi um. Já que da terra pra o céu não vai notícia nem vem, rogues por mim até quando Jesus me levar também. Já que da terra pra o céu não vai notícia nem vem, rogues por mim até quando Jesus me levar também. A Rádio Difusora de São Miguel acabou de apresentar o programa Viola, Verso e Canção, apresentado pelo poeta Chico Dias. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, a rádio da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora o programa Difusora, o povo no rádio. Música, informação, participação do ouvinte e um show de audiência. Povo no rádio. Programa, Difusora. O povo no rádio. Comunicação, Tony Oliveira. Bom dia, agora 7:03, 7:03, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. A partir de agora estamos chegando para ficar na sua companhia em mais um programa da manhã, Difusor, o povo no rádio. Bom dia, ótima quarta-feira para você. Hoje, 9 de outubro de 2024. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, nos sítios, comunidades, a vocês aí através do Rádios Net também. Bom dia. Ótima quarta-feira para você. Música, informação, sua participação e um show de audiência. A partir de agora, conto com você, tá bom? Daqui a pouquinho tem as primeiras previsões astrológicas. Bom dia, ótima quarta-feira. A partir de agora, o programa Difusor do Povo no Rádio está no ar. Bom dia, bom dia. Já mandando aqui um alôzão para o nosso amigo Jeremias, lá em Coronel João Pessoa, já está ouvindo a gente também. Valeu, meu amigo, bom dia. Obrigado pela sua audiência, valeu. Nosso amigo Davi é filho do poeta Jovessi Rodrigues. Valeu, meu amigo, está ouvindo também. Bom dia, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Leide, também lá em Coronel João Pessoa. Obrigado aí pela audiência. Valeu. A partir de agora, o programa Difusor do Povo no Rádio já está no ar. Ótima quarta-feira. Bom dia, bom dia. Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei de tristeza, tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber que um dia de repente eu ia lhe perder. Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei de tristeza, tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber. De repente eu ia lhe perder. Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Porém hoje. Porém hoje não. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tom Músicas. Música. de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. Na melhor 1370 kHz. Olha, agora 7h14. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Nossa amiga Jura Costa tá ouvindo a gente, pessoal lá do Alto Santa Teresa. Obrigado mesmo. Nossa amiga Almir, lá da 13 de maio, já mandou mensagem pra gente, viu, Célio Vaz? Valeu, grande Almir, nosso amigo ouvinte, tá sempre ouvindo aqui a nossa programação. Bom dia, bom dia. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Valeu, meu amigo. Grande Almir, tá sempre ouvindo a gente. Vamos ouvir aqui qual foi a música que ele pediu, né? Ele pediu a mulher que eu amo. Ah, mesmo. Vamos lá. Bom dia, meu amigo Almir. Bora, Almir. Bom dia, meu amigo. Então é que esses áudios aqui não quer rodar, né, Célio? Vai, mas é assim mesmo. Vamos lá, devagarzinho a gente chega. Bom dia, meu amigo Tony Oliveira. Bom dia. Bom dia, meu amigo Célio Vaz, operando na mesa de áudio. Uhum. Quem fala aqui é o Almir, da rua 13 de Maio. Gostaria de escutar a música com Roberto Carlos, A Mulher Que Eu Amo. Isso. A gravação de 2012. Quero mandar um bom dia para minha irmã Maria, na cidade de Coronel João Pessoa, uhum, meus sobrinhos e sobrinhas, em São Miguel, a todos meus amigos. Bom dia. Bom dia, meu amigo Almir. Valeu. Obrigado aí pela participação e pela audiência, né? A Mulher Que Eu Amo, ele quer ouvir, né? Com o grande, o rei Roberto Carlos. Valeu, meu amigo. Bom dia, bom dia. Obrigado pela audiência e pela sintonia. A nossa amiga Nita também lá, tá ouvindo a gente já, né? Lá no Manel Vieira. Nossa amiga Nita, obrigado aí pela audiência também, né? Vai curtir uma do Bartosão. Pronto. Querendo ouvir uma do Bartosão, obrigado, né? Pela audiência e pela sintonia. Nossa amiga Nita, lá do Manel Vieira. Bom dia, bom dia. Obrigado pela sintonia. Agora 7h19. Bom dia, bom dia. Mandar aqui uma alusão também para Edileuza, nossa amiga que está ouvindo a gente lá na Cachoeira. A nossa amiga Edileuza também está sempre ouvindo a gente, né? Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Nossa amiga Edileuza, o pessoal da Cachoeira, sempre, sempre ouvindo a gente. Socorro! E o nosso amigo Gordo também, né? Pessoal da Cachoeira sempre ouvindo a gente. Valeu, muitíssimo obrigado aí pela audiência. Valeu, valeu. Ainda Rafaela, minha amiga da Baixada, tá ouvindo a gente. É filha da nossa amiga Tica. Valeu, obrigado aí pela audiência. Valeu, bom dia, bom dia. Obrigado. Obrigado mesmo, né? Bom dia. Valeu, Rafaela. Daqui a pouco a gente toca uma música da Paula Fernandes para você. Valeu, bom dia. Tá no ponto aí, Sérgio? Valeu, bom dia. A mulher que eu amo tem a pele morena, é bonita, é pequena e me ama também. A mulher que eu amo tem tudo que eu quero e até mais do que espero encontrar em alguém. A mulher que eu amo tem um lindo sorriso, é tudo que eu preciso pra minha alegria. A mulher que eu amo tem nos olhos a calma, ilumina minha alma, é o sol do meu dia, tem a luz das estrelas e a beleza da flor. Ela é minha vida, ela é o meu amor. A mulher que eu amo é o ar que eu respiro, e nela eu me inspiro pra falar de amor. Quando vem pra mim é suave como a brisa, e o chão que ela pisa se enche de flor. A mulher que eu amo enfeita minha vida, meus sonhos realiza, me faz tanto bem. Seu amor é pra mim o que há de mais lindo. Se ela está sorrindo, eu sorrio também. Tudo nela é bonito,

A mesma realiza consultas com avaliação de ultrassom, biópsia e punção de mama, cirurgia de mama e ainda realiza os tratamentos para dores na mama, nódulos na mama, câncer de mama e exames em homens. Doutora Gabriela Jacome, mastologia e cirurgia geral, agora atendendo na Clínica Vida, na Rua Manuel José de Carvalho, próxima à Igreja Matriz, em São Miguel, Rio Grande do Norte. Doutora Gabriela Jacome, especialista em saúde das mamas. Hilton Motos, compra, vende, troca e financia motos. Se você procura preço e qualidade, venha para Hilton Motos. Aqui, o cliente terá sempre o melhor preço e o atendimento que merece. Trabalhamos também com aluguel de veículos. Estamos localizados na Rua Francisca Bobô, ao lado do Posto Anderson. Contatos 0 operadora 84 99401 4318 e 99943-4425 WhatsApp. Hilton Motos, compra, vende, troca e financia motos. Organização Hilton. Nesse mês do nosso padroeiro, aproveite as promoções da Casa Franquinho e renove seus móveis e eletrodomésticos para receber suas visitas com muita qualidade e conforto e ainda economizar de verdade. Confira! Roupeiro Lotus, 6 portas, 2 gavetas, de R$ 970 por R$ 770. Cômoda 5 gavetas e sapateira, apenas R$ 399. Armário de cozinha, 8 portas, de R$ 630 por apenas R$ 499. Guarda-roupas, 4 portas e 2 gavetas, de R$ 670 por R$ 530. Cabeceira casal com 2 criados mudos, de R$ 690 por R$ 549. Guarda-roupas com penteadeira de R$ 630 por apenas R$ 499. Não perca tempo, venha até a Casa Franquinho. As nossas ofertas estão imbatíveis. Casa Franquinho, sempre o melhor para você. Atenção, São Miguel! A JR Promotora, empresa de confiança e credibilidade com mais de 10 anos de mercado, conta com escritório local nesta cidade. Atenção, aposentado! Você aposentado ou pensionista que já paga empréstimo e está sem margem, venha até o nosso escritório e veja a disponibilidade de crédito para você. Para quem já tem empréstimo pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Brasil, temos condições especiais para fazer o seu empréstimo uma melhor opção. Aqui em São Miguel, estamos localizados na Rua Doutor Luiz Torquato, número 136, no centro, no local do antigo Bar do Laércio. Conheça também nossa matriz no Plaza Shopping em Pau dos Ferros. Mais informações pelo WhatsApp 84 99803-1341. A JR Promotora também tem crédito para você que recebe o Bolsa Família. Honestidade e dedicação. JR, sua melhor opção. Já sabe como presentear seu filho nesse Dia das Crianças? Que tal começar cuidando na sua saúde visual? Ótica Novo Olhar. Só aqui você adquire seu óculos completo com descontos nas compras à vista e parcelado. É isso mesmo que você ouviu. Só na Novo Olhar você tem o benefício de adquirir seu óculos completo com desconto nas compras à vista e parcelado através do nosso Estoura Balão. Estoura Balão Novo Olhar, Dia das Crianças, onde você vai ganhar até 25% de desconto, além de armação grátis e óculos solar. Marque agora mesmo sua avaliação visual para o dia 4 de outubro. Através do nosso telewhatsApp 84 999 72 1263. Não se engane, venha para melhor, venha ser Novo Olhar. Rua Coronel João Pessoa, número 238, centro de São Miguel. Ótica Novo Olhar.

A empresa Genivaldo Turismo, viagens e encomendas, realiza viagens para Fortaleza de segunda a sábado, saindo às 4 da manhã de São Miguel e retornando ao 12:30. Os agendamentos são pelos números 88998298240 84981738224. Também realizamos viagens para a cidade de Natal, saindo às 7 da manhã, de segunda a sábado. O agendamento pode ser feito pelo telefone 84996286828. As viagens também podem ser agendadas no escritório da Genivaldo Turismo, localizado ao lado da Central de Frutas, no centro, em São Miguel. Contamos com mais de 9 anos de experiência, oferecendo conforto e qualidade aos nossos passageiros. Aceitamos Pix, espécie, cartão de crédito e débito. Organização Genivaldo e Vilani. Programa Difusora, o povo no rádio. Comunicação. Tony Oliveira. Olha aí, bom dia, tá aí 7h35, mandar aqui um alôzão pra nossa amiga Dona Socorro lá na Lagoa Nova, nossa amiga tá sempre ouvindo a gente, bom dia, obrigado aí pela audiência, já a gente atende aqui o pedido dela, né? Valeu! Ainda também mandar aqui um alôzão pra Anitta lá no Núcleo Manuel Vieira, também tá ouvindo a gente, bom dia. Eloneide Aquino lá na Serrinha dos Marinheiros, valeu minha amiga, bom dia. Obrigado aí pela audiência, pela sintonia e pela consideração, né? Tá ouvindo a gente, valeu. Edileuza lá na Cachoeira, bom dia, nosso amigo ouvinte, também ouvindo a gente, valeu. Obrigado mesmo. A Aninha Ana Leite lá na Baixada, também ouvindo a gente, valeu. Bom dia. A Graciane e a sua mãe lá na Cachoeirinha também ouvindo a gente, valeu, bom dia. Obrigado aí pela audiência, show de bola. Pessoal que tá lá ouvindo a gente, né? Curtindo aqui, ouvindo o programa da manhã, valeu. Bom dia. Muitíssimo obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Valeu? Nossa amiga mandou um áudio aqui, vamos ouvir, né? Tá pedindo música. Valeu. Tá valendo. Bom dia. Luziema lá em São Paulo hoje mandou só um texto aqui. Valeu. Obrigado mesmo. Bom dia, Tony, hora da Marisol Costa Silva. Mandou uma música aí do Zez pra mim, 10 mais 10. Para conhecer meu filho Lucas, minha amiga Sônia, meu amigo Ronaldo. E a você, a Célia, a menina da recepção. Valeu. E a todos que estão ouvindo o programa. Então, bom dia, obrigado. Pronto. Tá aí nossa amiga Áurea, da Marisol Costa Silva, querendo ouvir 10 a 10, né? A música do Zez. Valeu, minha amiga, bom dia, muitíssimo obrigado aí pela audiência, valeu, show de bola, tá ouvindo a gente, muitíssimo obrigado. Genilza, nossa amiga Nizinha, mais conhecida como Nizinha, lá na Vista Alegre, ouvindo a gente também, valeu, bom dia, obrigado aí pela audiência. Nosso amigo Reinaldo também, o esposo dela, né, sempre tá ouvindo também, meu muitíssimo obrigado. Dona Lúcia Souza, lá do São João dos Matias, também ouvindo a gente, obrigado. Já a gente atende aqui o pedido musical dela, valeu. Bom dia. Até 11, Difusor O Povo no Rádio, meu bom dia, obrigado aqui pela audiência. Edileuza, lá na Cachoeira, obrigado mesmo, valeu. Tá ouvindo a gente? Música pedida é música tocada, né, Célio Vaz? Vamos lá. Bom dia. 7h38. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje

qualquer jeito, a qualquer hora eu assumi. Nosso amor se repetindo no despeito dos motéis. Nosso amor invade. Faz aí, faz aí. Se é bom agora, então pra que depois? São doces as angústias de nós dois. Tantas emoções a noite inteira. Quando vai dormir, não tem talvez. Sonho faz a mão. Jorge Aragão! Do lado do outro lado. Paredes evitar a cama, somos doces animais. Estamos desquerendo. Temos mais de pedidos pra fazer. É isso aí, agora 7h45, bom dia, 7h45, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, onde quer que você sintonize, tá valendo, né? Obrigado pela audiência, pela sintonia. Essa música do Jota Quest, né, Célio Vaz, que a gente tocou aí só hoje, foi pra nossa amiga Socorro, lá na Timbaúba, tá ouvindo a gente, obrigado, minha amiga, valeu, show de bola, tá ouvindo a gente, muitíssimo obrigado mesmo, valeu, né? Pessoal que tá ouvindo a gente, muitíssimo obrigado aí. A Genilza Nizinha tá ouvindo a gente lá na Vista Alegre. Valeu, minha amiga. Bom dia. Obrigado aí pela consideração e pela audiência. Show de bola. Valeu. Jeremias, nosso amigo lá de Coronel João Pessoa, também tá ouvindo, curtindo aqui o nosso programa. Muitíssimo obrigado. Sério, vai, prepara aí Paula Fernandes para nossa amiga Rafaela lá na Baixada. Aí é fã da Paula Fernandes, viu? Valeu, Rafaela, obrigado aí pela audiência. Dona Lúcia Souza, lá no São João dos Matias, também ouvindo a gente, um alôzão, obrigado, né, pela audiência e pela sintonia. Tá valendo, né? Nossa amiga Dona Lúcia, tá ouvindo, mandando aqui um alôzão para Itamara, lá no Calumbi, o Rogaciano, o pessoal que tá lá, sempre, sempre também na sintonia. Dona Socorro, lá da Lagoa Nova, daqui a pouquinho a gente atende aqui o pedido dela, tá bom? Mandou já mensagem de áudio. Valeu, Dona Socorro. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Tá valendo, né? José Benoni tá lá em Goiás ouvindo a gente também, né? Muitíssimo obrigado aí pela audiência. Daqui a pouquinho tem as primeiras previsões astrológicas para hoje. Valeu? Bom dia. Obrigado mesmo. Jura Costa, nossa amiga lá da Manuel José de Carvalho, ali no Alto Santa Teresa, né? Logo no começo do alto, ali pertinho da padaria. Valeu, né? Obrigado mesmo pela audiência. E a Socorro na Timbaúba já está agradecendo aqui pela música do Jota Quest. Valeu, minha amiga. Bom dia. Muitíssimo obrigado aí pela audiência. Show de bola. Agora, 7h47. Música pedida é música tocada. Bom dia, bom dia. Já já tem previsões astrológicas. Eu sou o brilho dos teus olhos, a mulher. Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia. Sou teu luar em plena luz do dia. Sou tua pele e proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor.

coração. Não adianta te dar todas as coisas do mundo. Continue ligado. Já já mais sucessos. Oi, compadre, tá vindo da Doni? Fui ali comprar meus medicamentos. Graças a Deus, parece que o médico cortou os medicamentos pela metade. E nada, homem, foi o dinheiro que não deu mesmo. Oxente, compadre, pois compre seus medicamentos na farmácia de João Bosco, a drogaria micaelense. Lá você compra seus medicamentos tudinho e ainda sobra um dinheirinho, porque a farmácia de João Bosco é a mais barata da região e tem o melhor atendimento. Aceita todos os tipos de cartão de crédito. E o melhor é que não falta medicação, perfumaria, cosmético em geral. E ainda tem medicamento de graça da farmácia popular na drogaria micaelense, que é a farmácia de João Bosco, compadre. Tem medicamentos ético, genérico e similar. O teleatendimento é 3353-2505 ou 99947-4192. Drogaria micaelense é a farmácia de João Bosco. Eita, compadre, então eu vou correndo pra lá. Não fique sem assistir seus canais preferidos. Com desligamento do sinal analógico, sua TV vai ficar sem funcionar. E a loja Windstar tem a nova parabólica digital Century, com a melhor qualidade de imagem e som do mercado. Compre sua antena parabólica da melhor marca do país na loja Windstar, distribuidor oficial Century. O Windstar, um mundo em tecnologia pra você! Windstar Computadores Eletro, o melhor lugar pra você comprar computadores e eletro. Atenção, a família Bom Jesus está crescendo. Acaba de chegar nas farmácias o poderoso óleo essencial Bom Jesus. O poderoso óleo essencial Bom Jesus é ótimo para a maioria das doenças respiratórias, devido ter na composição óleo de eucalipto. O poderoso óleo essencial Bom Jesus também é muito bom para gripes, dor de cabeça, azia, náuseas, é anti-inflamatório natural, antioxidante e analgésico. Você encontra o óleo Bom Jesus nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade, inclusive nas lojas Vovó Maria. Bodega Bar. Servimos lanches, poções, espetinhos, cervejas e drinks. Aberto de terça a domingo, das 16 à 1 da manhã. Trabalhamos com delivery. Contato para entrega: 84981070968. Segue as nossas redes sociais: Instagram, @bodegabarsm. Rua Deputado Ezíquio Fernandes, 46, Centro de São Miguel. Bodega Bar, organização Eudes e Adriana. Atenção! Se você é de São Miguel e região, chegou a hora de brilhar com Lendo Óculos Novos. Pagando parcelinha a partir de R$ 49,90 por mês. Só a Clinótica, que está com mais de 20 anos de experiência, consegue unir estilo, qualidade e conforto. Onde você pode escolher seus óculos novos pagando apenas R$ 49,90 por vez sem juros. E sabe qual o melhor disso tudo? A consulta por nossa conta. É a melhor ótica, Clinótica. Agende agora mesmo seu horário e garanta essa oportunidade, que é por tempo limitado. Clinótica, no centro de São Miguel. WhatsApp 84991250427. Agende a sua consulta especializada todas as quintas-feiras. Vem pra Clinótica. Na Sampa de São João, tem loja Center, tudo em mão, peças, acessórios de montão. Loja Center, tudo o que você precisa. O mais completo estoque de peças e acessórios para todos os tipos de motos. Sua moto vai brilhar. Na Loja Center, você encontra as últimas novidades do mercado de peças e acessórios para sua moto, garantindo que você encontre exatamente o que está procurando. Venha nos visitar hoje mesmo. Loja Center. Loja Center. Estamos prontos para atendê-lo e ajudá-lo a encontrar as peças e acessórios ideais para a sua moto. Loja Center. Seu parceiro confiável para todas as suas necessidades de peças e acessórios para a sua moto. Entre em contato conosco pelo tele e WhatsApp 84 994 80 1246 ou no 99805 2892. Estamos na rua Chico Otaviano, por trás do Banco do Brasil, na mesma rua da loja Elisângela Eletromóveis, bem no centro da cidade de São Miguel. Com São João a bomba, todo mundo vai dançar. Na Sorte Casa Estrela tem muito mais garantia e mais variedade. Atenção São Miguel, alô região. Tem na Sorte Casa Estrela sempre o melhor com mais condições. A Ótica Estrela Dalva avisa que neste sábado estará fazendo consultas de vista das 7 da manhã até o meio-dia. Eu falei, das 7 da manhã até o meio-dia, consultas de vista na Ótica Estrela Dalva de São Miguel. A consulta é inteiramente grátis na compra do seu óculos. E você ainda pode comprar seu óculos completo a partir de R$500. Aproveite e marque sua consulta de vista na Ótica Estrela Dalva. Agende o atendimento pelo tele WhatsApp 84992236744. Ótica Estrela Dalva, uma estrela de ótica. Administração Valda. Tem nas Óticas Estrela sempre o melhor com mais condições. A Clínica Vida traz para São Miguel mais uma grande especialidade na área de medicina. O doutor Tarcísio José Pinheiro Lucena é médico urologista. Através do Hospital Getúlio Vargas, em Recife, o mesmo é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, especialista em urologia pela Associação Médica Brasileira e membro da Sociedade Internacional de Continência. O doutor Tarcísio, urologista, realiza cirurgias de próstata, rins, bexiga, cálculos urinários e testículos, além de ultrassonografia do aparelho urinário, próstata, testículos e pênis, bem como biópsia prostática, urofloxometria, estudo urodinâmico e cistoscopia. Marque já sua consulta com o doutor Tarcísio, urologista, que passa a atender periodicamente na Clínica Vida, na rua Manuel José de Carvalho, próximo à Igreja Matriz, em São Miguel. Obtenha mais informações ligando 3353-2099. Clínica Vida, com atendimento em urologia. Já sabe como presentear seu filho nesse Dia das Crianças? Que tal começar cuidando da sua saúde visual? Ótica Novo Olhar. Só aqui você adquire seu óculos completo com descontos nas compras à vista e parcelado. É isso mesmo que você ouviu. Só na Novo Olhar você tem o benefício de adquirir seu óculos completo com desconto nas compras à vista e parcelado através do nosso Estoura Balão. Estoura Balão Novo Olhar Dia das Crianças, onde você vai ganhar até 25% de desconto, além de armação grátis e óculos solar. Marque agora mesmo sua avaliação visual para o dia 4 de outubro. Através do nosso tele WhatsApp 84 999 72 1263. Não se engane, venha para melhor, venha ser Novo Olhar. Rua Coronel João Pessoa, número 238, centro de São Miguel. Ótica Novo Olhar. Abasteça o seu veículo com combustível de excelente padrão. Venha ao Posto Bessa. Qualidade comprovada em seus combustíveis, com os melhores preços da região. Estamos abertos 24 horas para atender você a qualquer momento do dia ou da noite. Além do combustível, oferecemos uma conveniência completa para tornar sua parada ainda mais prática e agradável. Nosso atendimento é qualificado e dedicado a proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. Visite-nos no bairro Bela Vista, saída para o sítio Aba, em São Miguel. No Posto Bessa, você sempre encontra o que precisa. Posto Bessa. Posto Bessa. Qualidade e economia ao seu alcance. Estilo Certo, uma loja que se destaca a cada dia, com tendências, com estilo, com variedades, para toda e qualquer estação, o melhor do fashion é na Estilo Certo, moda masculina, feminina, infantil e infanto-juvenil, peças íntimas, moda fitness, cintos, carteiras e acessórios em geral, esse é o nome, essa é a sua marca, Estilo Certo, você em dia com a moda, a Estilo Certo tem os melhores preços, ótimo atendimento e as melhores condições de pagamento. Aceitamos cartões e dividimos suas compras em até 4 vezes sem juros. Estilo Certo. Empreendimento Edva Hipólito e Fatinha. Venha conhecer a loja Estilo Certo. Estamos localizados na rua Doutor José Torquato, centro de São Miguel. Telefone 849-9116-9458 ou 99809-8929. De São Miguel para o mundo, acesse www.difusoradesaomiguel.com.br. Difusora de São Miguel. Difusora de São Miguel. A rádio da cidade. A rádio da cidade. Olha, agora 8:05, 8:05, bom dia. Mandar aqui um bom dia para a dona Raimunda, tá ouvindo a gente lá nas Galinhas. Valeu, nossa amiga Raimunda, o Chico Felipe, né? O Lucas Amorim, o pessoal lá, sempre, sempre ouvindo a gente. Bom dia, obrigado aí pela audiência, dona Raimunda. Valeu. Está ouvindo, sintonizando a gente. Tá sempre na escuta, ela disse aqui. Valeu, minha amiga. Bom dia, dona Raimunda. Pessoal aí das Galinhas, daqui a pouquinho tem as primeiras previsões astrológicas aqui dentro do nosso programa, beleza? Bom dia, bom dia. Muitíssimo obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Show de bola. Nossa amiga Maria, lá em Coronel João Pessoa também, já tá ouvindo a gente, né? Obrigado aí pela audiência, valeu, minha amiga. Bom dia, bom dia. Conceição Mendes, lá do Alto, também ouvindo a gente. Bom dia, minha amiga. Vamos atender aqui, daqui a pouquinho a gente traz no próximo bloco as previsões, viu, Célio Vaz? As previsões astrológicas, valeu. Bom dia, Conceição Mendes. Bom dia, Tony. Passa aí pra mim o forró da calcinha preta. Liga pra mim, vai pra toda a minha família, pra você, pra todos que estão te ouvindo. Uma ótima quarta-feira abençoada pra todos nós. Bom dia, tô aqui na escuta. Valeu, minha amiga, Conceição Mendes, o pessoal do Alto, né? Pessoal bom, sempre ouvindo a gente. Meu bom dia. A Luzielma também mandou mensagem. Bom dia, minha amiga. Olá, meu amigo Tony Oliveira. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Que é a Luzielma de São Paulo. Toca aí pra nós hoje roupa nova, aquelas bem boas. Roupa nova? Minha esposa faz, minha filha Maria Vitória, meu amigo Célio Vaz, vai pra você, gosto de locutor. E todos os ouvintes, né? Dizer que essa rádio é maravilhosa, que o relógio desperta 6 horas. E a audiência tá grande, meu amigo. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Ótima quarta-feira cheia de paz, de luz e felicidade. Valeu, meu amigo. Um forte abraço. Valeu, Luzielma. Nossa amiga lá em São Paulo, sempre ouvindo a gente e também participando, né? Nossa amiga ouvinte, Luzielma, lá em São Paulo, querendo ouvir roupa nova. Pronto, vamos tocar uma das boas, né? Ela disse que tocasse uma bem boa, né? Do Roupa Nova. Valeu, minha amiga. Bom dia. Muitíssimo obrigado aí pela audiência. E a nossa amiga Conceição Mendes, lá do Alto, pediu calcinha preta. Liga pra mim. Pronto, valeu, minha amiga. Bom dia. Obrigado aí pela audiência. Agora, 8:08, 8:08. Bom dia, bom dia. Tá no ponto aí, Célio? Música pedida é música tocada. Bom dia. Já já tem previsões. Um jeito do amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Outros mares,